Xerame 312, ação de identificação. Chegada Mar e desse mantém o 050. Desse for 050 na Mar, 6312. Tiro Serra Lima, complete final, chame torre no 895. 295, bom dia. É. Torre, bom dia, Papa Romeu, Tiro Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, continua aproximação número 2 para pouso, vento 090 graus, 1-1 nós, altímetro 1-0-5, confirma intenção de pouso, 1-0-7. A intenção é 1-7, partido externo. Ciente, Kilo Serra Lima, reporte para cancelamento. Ciente, Lima. Tô em Salvador, bom dia, tá 3663, passou de Serra, baixou travou. 3663, tráfego avistado. Livre pouso, puxando 0, vento 090 graus, 1-1 nós, altímetro 1-0-5. Livre pouso na 1-0, 3663, 1-0-5. A distância da localidade que o senhor foi? 78 milhas, senhor. Obrigado. Nada. Os 304, esquerda, proa 160, autorizada final, pista 10. Ok, esquerda, 160, autorizado o ILS, 304. Solo Salvador, bom dia novamente, 6225 do Axané, portão 1, com a Golf. Aguardando a coordenação do plano Brasília no 330. Plano 330 está incorreto, D32, copia? É, afirmativo, 32 ou 34. Axané 6225, Brasília, 330 autorizado. Aí cola a pista no 0, curva esquerda, Cedamon, transição Nitsa. Prossegue Guido, Upper Whisky 1-0, Baian, Upper Whisky 1. Decola, controle 120-8, aciona 5023. 3663 no solo 22, chame solo no 21-9. Boa, na 21-9. Isso, Baian. Ah, o controle de saída 120-8 e o transponder 5023, 6225. Volto para o push, meu Deus do céu. É isso. Solo, T3663, Leivona, Pergunta. T3663, taxia, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 02, T3663. Já, 3604. Passo para a final da 17, a embaçada checada aqui do Serra Lima. Serra Lima, tráfego avistado, livre pouso no pista 17, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. 3 vitórias, autonomia, 379, taxia 43. Pede passagem à companhia direito, vai ingressar no PAT. E após prossegue Índia, posto para todos, 895, negar 1-0-5. Comprado então, pátio 3, vai dar passagem à aeronave da companhia, após Índia, 128, 95, 38, 31, 79. Tá ali, Lembra início de táxi da 7 para 3, sim, 7 passagem na Juliette. Aeronave Timocópolis. Terra Lima, os 25, backtrack, reporte livre. Bom, TGL lá na localidade. Esses voos curtos tem como ir alguém também com os senhores? Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 442 no TOB, de Terra Índia com Índia para Terra Índia com Índia, locado 01115 no transponder, dá uma determinada na sua escuta aqui na TGL. Regulado agora da Índia, segue para monitoramento da TR. Gente, mantém as condições visuais, a altitude vai manter, Mike Juliette Romeu. 500 TGL. 500. Reporte a 20 milhas de Salvador. Está livre pouso para o 3304? Afirmo, pista livre, ajuste no 015, a centena 10 nós, pouso autorizado. Sim, obrigado. Livre descida a 2 mil pés, autorizada final no 0. Autorizada descida até 2 mil... E o procedimento da montanha foi estabilizado com o mesmo ano. Se o Mike é com o Juliette. Torre Salvador, da 3179, ponto de espera da 10, pronto. 3179 após o Airbus na curta, linha mantém. Após o Airbus, a linha e mantém 10 para 3179. 312, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. Vetor radar sequenciamento, voo e comprua 020, limite ao localizador. Esquerda proa 020. Estado pelo localizador, desce para 3.500, 3304, no solo de 27, livre à direita, chame solo 121, desce 19. Livre à direita, chame 219, 304. Salvador, muito bom dia, 1923. 923, bom dia. Guarulhos, nível 360, via presunto no meio, decolante 0 com a direita, saída da Eulê da Bridge. Controle 120 da cima 8, aciona 5024. Aí, autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, via permissão. Decola no perfil da 10, perfil da El, Teta, Brice, controle 202 e o transponder 024. Por gentileza, as condições está com o legal ativo. Está sendo atualizado aqui, né? Vai ser pago. O Kinegal no 015, temperatura 29, vento predominante 100 graus no 09, ou no 923. Confirma apenas o controle da 0.8, reporta o espectro será. 08, obrigado, Chamaragô, no 923. Salvador Ground, Kinga 1911, we need to start up one engine at the gate and then push back. Roger. Roger, report at push. Argentina 1-9-1. Understand, clear for pushback? Clear pushback, right side. Argentina 1-9-1. Push report ready for that. Salvador, bom dia, TAN 3304. 304, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Ataque Alfa Juliette, portão 04, TAN 3304. Salvador, 6312. Gente, número 2 na aproximação. 6312. Zona 79, decolador 30, chame contorno 120, decimal 8, morro. 1208, tá 3, zona 79. Controle Salvador, tá 3, zona 79, decolado da EL. 3, zona 79, Salvador 340, vigilância radar. 340, tá 3, zona 79. 6312, 2 mil pés, autorizada, final. 3063, 1, 2, 2 mil. 605 da Gol, final, torre 1895. 1895, Gol, no 605. Juliette, confirme por gentileza pessoas a bordo. Gente, vai aqui é com Juliette. Reporte na intercessão, informa um Charlie 150 na Oscar como número 1 para decolagem da Nocete. 3-1. Oi, bom dia, Oceania 6312, no ILS X-Ray da DEF. O nome é 05, foi quem chamou, Antônio? 6312 da UX. Oceania 6312, número 2 para pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1-0-1-5, reporte baixado, travado, eu vejo transição de pouso. Oceania 6312. Passando externo, baixado, travado, Gol no 605. Gol no 605, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1-0-1-5, tráfego avistado. Centro, livre pouso, Gol no 605. Centro, Controle Salvador, TAN 3179, solicita. Prossiga. Dá presente, vira a possibilidade de voar bridge? Leda, aguardando coordenação para bridge. Sente, então. Leda, aguardando autorização bridge 3179. Grid TAN 3179. Grid 3179 da TAN. Mike Eco Juliette, seguinte. Autorizado ingresso na pista no site, apaixonado e pronto. Externo baixou, travou, 6312. 6312, seguinte, agora de pista livre. Eu não me Lembrar o paciente, aguarde, mantenha... Detalhe, né? Taxi, eu acho que... Solo 605, livre direita do solo 34, chame solo 121 no decimal 9. A direita 121 no 9, igual 605. Aqui é com o Juliette, ciente, mantém a cabeceira no 7. Fala, bom dia, igual 605, livrou? 6312, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado, pouso 6312. Salve, Salvador, bom dia, igual 605. Igual 605, chamou o solo e não atendeu. Igual 605, chame o solo em 121, decimal 9. 219. Fala, igual 605, bom dia. Peço, Juliette, atenta às três turbulências do Airbus 320 que pousou no 190, autorizado a decolar. Vento 090 graus, 109, pista no 7. A 6312 no solo 35, livre direita, chame solo 121, 219. 219, direita, 319. Dia novembro, alfa, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. 6312, taxi alfa, reporte no SG. 312, reporte na pista Juliette mesmo. Torre, na capacidade fora do solo. Tá de voa, Duna, GPS? Autorizado, Duna, da presente. Duna, obrigado, 329. Nine, right to taxi. Just ready to taxi. Taxi approved via May April, taxi India, Alpha 214-0, I'm waiting call tower 118, small. 118-195, Argentina 1911. Have a nice trip. Juliette, chame controle 120-8. Confirma, senhora, para chamar o controle 108? Sim, ativo 1208, Mike é com Juliette. Sim, obrigado pela volta, senhora. Tá bom, vê o Mike é com Juliette. Charlie or Bravo for Argentina 1911. Gol 9286, bom dia. Autorizado a chegar da mar e desça para 4 mil pés sem restrições. O ajuste no 0 no 5. Mantenha você chegado, número 2 na aproximação. Okay, 3859, desça para 3 mil pés. 3859. Do cruzamento do aeródromo. Now 1911. Go ahead. Confirm. April, Juliet, and then runway 10. Not Juliet, India, taxi India. May April, taxi India, and Alpha 200 point. April, India, Alpha, and 20 point. Now 1911. Over the ground, Ocean 6225, ready for pushback and startup. 6225, stand by, push and startup, stand 01. Standing by. Nova Guarda Cópia para Campinas 2015. 61 Charlie Hotel, go ahead. Bad to copy QNH 1015, now give it to 61 Charlie Hotel. Controle. Transferência. Autorizado cruzamento de Heraldo, vai aguardar para transferência o Índia November Alpha. Mentina 1911, maintain holding point. Maintain holding point at Mentina 1911. Line up and maintain threshold 10. Clear for line up and wait runway 10, 1911. India November Alpha, vou na prova do pedágio, chame controle 120.8, morro. 208, controle, vai chamar o Índia November Alpha. Informing traffic. Charlie 150 on left side of the threshold 28, not interfere in your takeoff. And 1911, clear takeoff, runway 10, winds 100 degrees, 10 knots. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, seguindo corredor forte. Romeu, Índia November Alpha, no meu país, corredor forte, na escuta do controle. Seja claro. Índia November Alpha, na escuta. Cópia. Sim. Salvador, Campinas, 340, peso Luna 6, pista 10, curva direita da Euleda Bridge. Controle 120.8, transponder 5027, o azul 4299. Portão 9, chame pronto azul. Argentina 1911 airborne at 43. Call Salvador approach frequency 120.8. Copiado. Muito bom dia, obrigado. Salvador approach, muito bom dia, Argentina 1911, passing 2000, climbing flight of 400. Argentina 1911, good morning. Read the contact, Arbo de Pastor, climbing and maintain flight level 400. Roger, clear to climb and maintain flight level 400, Arbo de Pastor, Argentina 1911. Mike Echo Juliet, Mike Echo Juliet, confirma estimado, 1200, confirma. 1120, sim, espera. Salvador Ground, Ocean Air 6225, ready for taxi, 104 board, alternate Guyana Airport, 0350. 6225, taxi at your right, taxi India, altitude 14 runway 10, call tower 118.195, 6225. Roger, clear to the right by India and Alpha, and Holland Point 101.1895, 6225. I'm at 261 Charlie Hotel, ready to copy? Salvador, Aracaju, flight level 170 via Golf 677, runway 17, left turn, Hookah, departure Aracaju transition. Slow, Aracaju, flight level 170, Golf 677, runway 17, turn left. Puka, departure, Aracaju, transition, Salvador, control, 120.8, and call code 5042261, Charlie Hotel. 220, Salvador, tower. Morning, Ocean 6225, ready for takeoff on Honey Point 10. November 261, Charlie Hotel, April 5. Confirm. Having sighted, off traffic. Alright, we have a traffic sighted. After landing, Airbus 320, clear line up and maintain threshold 10. Alright, after the traffic. On short final, clear to line up and hold 6225. It's ready to start up and to taxi to May April on taxi tower 118.95 and on member 261 Charlie Hotel. Salvador, bom dia, Oceania 311. Vitor uniforme para Congonhas, o pátio se encontra. E aguarde a cópia, Congonhas 430, Milifim. Quanto tempo fica a chegada? Ah, tem que fazer um pequeno desviozinho à direita aqui, cara, pra ele dar um pulo, pode ser? Cinco. Desolado. Deixa eu precisar. Mike Echo Juliet, confirme. Aguarde. Ascensão 085, Mike Echo Juliet. Argentina 1911, Recife now 128.8, if enable 126.0. Recife 128.1260, Monte Fondi, Argentina 1911, obrigado. Good travel. Man 3859, no solo 50, livre direita, chame solo 121.9. Vendas ao nosso 3859. Fala, Ravandanta 3859, bom dia. Bom dia, 3859, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Passará 3859. Via for takeoff runway 10, Ocean 62 to France. Entre 19 milhas, copiado, guardião número 7. Confirmando 9285, autorizado LS, né? Afirmativo. Controle, autoriza a ascensão para 2500 pés de November Alpha para treinamento? Autorizado. Ok, autorizado em November Alpha 2500 pés. Hoje número 7, informe tipo do equipamento. 9625 Airborne at 51, call Salvador approach frequency 121, correction 120.8. 128, 6225, thank you, have a good day. Autorizado, chamo taxi. Salvador, Gono 923, curte acionamento, meia dúzia. 50. Salvador approach, Ocean 6225, departure crossing 2000. Ocean 6225, good morning, read the contact, Momo departure, climbing maintain flight level 320. At the 320, Momo departure 6225. Avisado, 9286. 9286, torre, 11895, bom pouso. 895. 1895. 1895. 9286. 9286. Cheque trem, livre pouso, pisco 10, vento 100 graus, 99, altímetro 1095, tráfego do estado. Negativo, tá baixa de chegada. Já tenho, aguarde a costa, só um instante. Número 72, informa o tráfego na posição de 11 horas, 20 milhas, mantendo nível 085, rumo oposto. Um Bravo Eco 58. Cópia. Autorizado Congonha 3430, Pesolona 6, pista 97, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 1208, 5033 no transponder, Oscar Vitor Uniforme. Direita após a decolagem, parte 5, quantos a bordo? Oscar Vitor Uniforme. torre 1895, acionamento táxi de decolagem, 1015, Oscar Vitor Uniforme. Taxi Azul 4299, até através do 7. Taxi através do 7. Rodovia Cruz, a Porte Parípia. Desde Parípia. Liga. Autorizado, frequência livre para coordenação. No solo 55, livre à direita, chame solo 1219. Ocean 6225, traffic overtake. Request need to, if possible. Stand by coordination, the present flight head Momo. Momo, thank you. Salvador, bom dia, boa noite, 286, livrão na Fox, tá? A 286, táxi via Alfa, reporte Anjo da Juliette. Táxi Alfa, reporte Anjo da Juliette. Salvador, eu vou no 923. Prossiga no 923. Pra retornar, ok? Tente. Ocean S 6311, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pista no zero, reporta no localizador. 2000 pés, reporta no localizador, Ocean S 6311. Nitsa, Ocean 6225. Roger, fly Nitsa 6225. Salve Salvador, bom dia, gol 1605, sente da informação ativa, autorização Galeão. 605, cliente, aguarde a cópia, 1015. Guardando cópia, gol 1605. Pode seguir até o ponto de espera via Índia. Pulo pronto, 1895, 1015, 4299. Sexto. 9286, na Alfa da Juliette. 9286, após o azul, ingresso de Juliette, portão 8. Agora o azul prossegue para o 8. Confirme o tanque que chamou para a cópia anteriormente. É o 3304. Sim, para o tanque, chamou? Autorizado, Brasília 360, Pesilu 97, pista 90, curva direita, saída aeroporto, posição elefa, controle 120, décima 8, transponda 5040, 5040. Ok, autorizando o 360, quando a 10, curvando a direita, a voz, depois é nessa, 1208 e 5040. Correto, portão 4, subir pronto, 3304. Chama ali. Papa Romeu, Mike é Costa, confirma intenções, se deseja prosseguir pela Shell ou Corredor Veracruz? 12, número 2, aguarda a cópia, 1015. Guarda, 63, rodou. 1605, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 605. Autorizado, Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, pista no zero, curva direita, Dael, Leda Brit, controle 120, décima 8, transponder 5037, 1605. Sente, autorizado Galeão, nível 360, e Pesolo 10. Decola a curva direita, Dael Leda Bridge, 5037. Dá o controle, gol 1605. Portão 5, chame pronto no 605. Chamará pronto, pronto, gol 605. Mador, gol 9923. Prossiga. Vou retornar aqui para a minha técnica. Mas volta de novo, perde o plano ou não? Confirme. 1923, preciso retornar para o King. tivemos um probleminha técnico, porém mais 5 minutos a gente vai estar funcionamento novamente. A gente perde o plano ou não? Ainda não. O plano é válido até aos 35 da próxima. Tá ótimo, então vai chamar novamente para o acionamento. Muito obrigado, Ana. Nós vemos. Obrigado, bom dia. Prossiga. Usado alinhar e de falar pista no 0, vento 080 graus no 0 nós. Altímetro no 0 no 5. Desecola, sul 42 no 0. Oi, Salvador, bom dia. Xané 63 no 1, LS. Oi, Xané 63 no 1. Continue a aproximação. Guarde pista livre, vento 080 graus no 0 nós. Altímetro no 0 no 5. Informa o Embraer 190 LA, de piloto na cabeceira no 0 para decolagem. 63 no 1. Ah, agora transfere 1895 e antes até a bomba. 2, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, repórter, localizador. 100 para 2000, repórter, localizador, bom 0.3. Até a posição, agora não está ligado. Serra, prossiga. Serra, acionamento por ponto em risco, chame para decolagem. Xané 63, 1-1 no livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, Xané 63, 1-1. Patrulha 299, decolar 202, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, bom dia. Tá por recenamento. Autorizado, chame Tyson, 93. Semana pro Tyson, 93. Daí é o nível 340, pois 2000, trezado Lida. Isso é o 340, pois daí é o Lida, azul 4299. Após 2000 pés, autorizado por Ed Lida, azul 4299. Ok, após 2000 pés, Lida, gente. Serra, prosseguindo. Serra, nenhum tráfego a reportar. Decolagem por ponto e risco, vento no aeródromo 090 graus, no 0 nós, altímetro no 0 no 5. A da cópia 1015, alto no caminho. A 312, pronto, cópia. E a 312. Autorizado Salvador Recife 350 para o Whisky 58, pistão no zero, curva direita, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle 120 décima 8, transponda 5036, Oxana 63 no 2. Serena, na sua aproximação da cabeça. Fala, Nadé, começou da Cuca, Aru. É, controle, confirme controle a, do traçado. Controle 1208. E o transponder é 5036. 5208, será 5036. É 312, tá? Pode chegar. Ok, esquerda, após a decolagem, time pronto. É 312, esquerda. Ô, Salvador, bom dia, Xané 63, 1-1, livrou na Bom dia, 6311, Lota Guia Alfa, reporte Anjo da Gillette. Alfa, reporte Anjo da Gillette, 6311. Sete, bom dia para a chegada Bonf, da presente, vou na Proje Bonf, reporte para descida. Como de Bonf, da presente, chamada para descida, 5217. Autorizado por hoje pela 5217. Autorizado pelo 072, complete procedimento, chame torre em 198.95, bom pouso. 1895, obrigado. Controle a papatão de Serra Serra. Capitão Guianque, Serra Serra, prossiga. Decolando em marcha, mantendo 510. Vai para um sobrevoo na localidade de Candeias. Após, prossegue para Catu. Sim, a gente vai manter 510. Afirmo. Tá, 510, escuta do controle, Guianque, Serra Serra. É. 72, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 90 nós. Altímetro 10, 116, tráfego em estado. Embaixo travado de pouso no 072. Controlador Mike Acosta, passou o pitoço. Mike Acosta, torre 118, decimal 95. 118, 95, graças. Torre Salvador, Mike Acosta. Júpiter Uniforme, confirma informação sobre o módulo sobre o treino NAF. Após o gol, Juliette, Porta 1. Após o gol, vamos de abate para o Porta 1, na minha presença. Meu, Mike Acosta, confirma intenção de pouso na 35. 17, hora de preferência. Gente, Mike Acosta, visual com o tráfego aproximado da final da 1-0. Log 737. Afirmativo, visual. Condições de seguir a retaguarda do mesmo para a aproximação da 1-7? Positivo, após a passagem do mesmo, prossegue para a troca da 1-7, mais importa. Mike Acosta, inicie curva esquerda, reporte na final da 1-7. Reporte na final da 1-7, observando o tráfego da frente, mais importa. 2, chame pronto, 3663. Vai, chama pronto, assim. Bom no 072, na escuta? Prossiga na escuta. Bom no 072, informa um tráfego à sua direita, um Eco Charlie 35 na vertical do farol de Itapuã, não interferirá no seu ponto. Gente. Salvador, muito bom dia, bom 9-2-3, só montar, não posso ficar pronto, bom 9-2-3, após o pouso do Boeing 737, autorizado a alinhar e manter captura no zero. Pouso, ali manter no zero, bom 9-2-3. Sou uniforme, atento às três turbulências do Boeing 737, pouso na 1-0, autorizado a decolar, pista no 7, vento 1-1-0 graus, 9-2-9. Informa um tráfego aproximando da 1-7 à esquerda, correção à direita do eixo da pista, um Eco Charlie 35, não interferirá na sua decolagem. Gente, acho que é Vitor Uniforme. Salvador, com outra 663, 12, posição 10, está pronto para busca e acionamento. Autorizado, chame táxi 6312. Kuno, 3325, Recife, Azul 4299. Bom dia. Bom dia. Salvo 1072. 0072, táxi via Alfa, reporte Ancha Jet. Alfa, reporte Ancha Jet, 0072. Salvador, TAM 3304 para o pushback acionamento, o 04. Autorizado, TAM. Autorizado, pushback acionamento para chamar para TAM, TAM 3304. Eu marco com o Oscar, eu volto na nave da Colômbia, 17, está girando base, 17. Marco com o Oscar, livre pouso na pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Oscar, Vitor, uniforme, decolado azul no 1, chame controle 120, decimal 8, morro. Gente, obrigado, dá presente, controle 1208, e tenha um bom dia. 1923, autorizado, decolado, pistino 0, vento 100 graus, 129. Autorizado, aliás, decolado 10, 1923. Uniforme. Papatango Oscar, Vitor Uniforme, bom dia, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 430, autorizado. Gente, na saída da EL, autorizado 430, acho que é Vitor Uniforme. 3, decolador 12, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, Brian. Chegou 923, decola? 923, bom dia, contato radar, perfil da EL, nível 360, autorizado. Bom dia, 360. 72, ingresso em Juliette, portão 62. Juliette para o 62, segundo 072. Mike Acosta, aguarde para o táxi. Começou, informo obras na interseção Oscar, evite, começou, atente para as obras e táxi a baixa altura até o pote 4, por gentileza. Confirmo. 4 mil pés, o ajuste na 096. 4 mil na 096, 5217. E declaração com infraero, é, necessitar a seguir o Follow Me Car para a taxi até o pote 4. Bom, 605, pronto para o pushback, acionamento. 605, vai aguardar só um instante. Tem aguardando 605. Para o táxi, o TAM 3304, 183 a bordo, 3:45, terminando Campinas. 3304, direita, ponto espera 1895, 1016, boa viagem. Direita, ponto espera 1895, 1016, então 3304, boa. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso na pista no site, a porta aneada e pronto. Após a passagem do trânsito, a liderança 3663, se tiver encerramento. 3663 portão 2 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 3663. 9605 portão 5 também autorizado, puxa acionamento, chama o táxi. Tem autorizado no 5, chamar a táxi, 9605. Pode estar estacionário em frequência? Prossiga. Janeiro 6312 para o táxi. Eu abri de 146, alterna Natal. Autonomia 3 horas. 6312 até o através do 612. Até o através do 612, 6312. Yankee, senhor Serra, prossiga. Frequência livre para coordenação. Pra onde? Curitiba. Ah, bom. Tango Oscar, Vitor Uniforme, Recife, 1251, alternando, 3325, Bozé. Gente, da presente em Recife, 1251, alternando, 3325, obrigado, tenha um bom dia. Igualmente. Controle autorizado em Engenharia Federal, que se depara mil pés. Autorizado no meu país. Autorizado em Engenharia Federal. Mantenha a posição, 632. Mantenha a posição, 632. 120.8 208, grato, bom dia, Alfa, tem que ter. Controle, bom dia, papapapá, Alfa, Tango Tango, tem coluna 7, passando 606. Papapapá, Alfa, Tango Tango, bom dia, contato radar, perfil Momo, Cogbo, autorizado, ascensão a 100. Sente, perfil Momo, Cogbo, autorizado, ascensão, livre da restrição. O Alfa Tango Da 10. 3304, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter cabeceira 10, 3304. P5217, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no meio, autorizado LS, reporta no localizador. 2000 na 0. 1 no meia, reportará no localizador 5.